Cadê você? Cadê você? Que anotou meu telefone, vulgo o nome, me dando prazer em me conhecer. Meu Deus, que me achou de bola Joe, que deu uma deixa, piscou, sorrindo pra mim, me deixando assim. Na ansiedade, na vontade novamente de ela rever. Ei, cadê você? Aonde está você? Hein? Que até agora não ligou. Então pensei, será que a fila andou? Não sei, talvez. Mas se eu perdi alguma coisa, ela também. Entende? Só que tem que de repente mente. O telefone. Opa! Tocou novamente. Será? Fui atender. Alô? Era você. Querendo saber como é que eu estava. Entusiasmado fiquei, mas muita calma nessa hora. Vou bem, mas é lógico, melhor agora. Podendo ouvir sua voz e trocar ideias com você. Castelo em você, você e eu e você. É só querer, pois quem sabe faz a hora e a ponta foi marcada. Você chamou uma colega, eu colei com um camarada. De Opala, buscamos vocês duas às 10 horas na sua casa. Você de mini saia estigava, o perfume que exalava parece que feitiçava. O beijo consagrado foi fita dominada, virando a madrugada, no ponte na calada. Bebendo caipirinha ice, beija gelada. Naquela intencionado, com olhar já devorava tim tim. Pensando por que foi que no fim. Peraí, peraí, peraí, mano, que será, tá louco. Alô? Alô? Ô, mano, fala aí. Segunda vez que esse mesmo número me liga hoje. Só que liga e desliga. Se não quer falar nada, então pra que que liga? Você não tem nem ideia de quem era, mano. Não, não sei, meu truta. Mas aí a ligação já caiu mesmo, ó, já era. Irmão, mano. Então, voltando ao que eu estava te falando, pra mim que interessava no momento era o momento. E eu que não sou bobo, não fiquei perdendo tempo. Beijava, abraçava, seu corpo acariciava sem parar. Foi quando ela falou, olha essa mão, vai devagar. Estou te conhecendo agora e pra sua sorte ainda estou naqueles dias. Mas não dá nada, meu bem, tá tudo bem. Na virada é nós dois, sem deixar pra depois. Se você quiser até a noite clarear, você tem o meu número, é só discar. Fique à vontade, pode crer que só vai dar. Eu e você, entendeu? Esquenta não, beijão. Bom descanso, fui.